controle 5167. Correto, portão 5, chama para onde que estiver de acionamento, gol no 983. 05, reportará. Demarante. Esquerda 285, limite. Demarante, dá 3383. Nós 281, na sala 05, libera esquerda, parte militar. Olha o tá 3383. 3383, prossiga. Bom, o passageiro tá na 27 forte, é, do sexo masculino, não, aparentemente não fala português, é um italiano. 27 forte, masculino, italiano. Obrigado. Tá 3383 para interceptar o lock, curva esquerda na proa 160. Esquerda 160, o tá 3383 para o lock. Então, 3383, é, sabe os sintomas do passageiro? Arritmia cardíaca. Sim. O Whisky Mike Alpha mantém o ponto de espera da Quebec aguardando para cruzamento. Aeronave agora para pouso 17, que? Permanente, visual, Mike Alpha. Papai Uniforme Zoológica Alfa, chama o controle Salvador na frequência 1208. De qual parte? Da mais séria, direita aqui. Ciente. O Whisky Mike Alfa, aeronave que pousou agora, vai prosseguir para Baité. Assim que ela ingressar na Papá, pode autorizar o cruzamento. Então, no 735, prosseguindo para aerostar, frequência livre ao estacionar. Pelo assim, segue o Barão 8.0. Salva, prossiga. O local foi irá para Veracruz. Fecha pregos mantendo condições visuais. Desça para 2000 pés, ajustando 022, reporte estabilizado. 2000 no 022, vai reportar estabilizado, tá? 3383. Paulo, voo 397, boa tarde. É, seja nossa foto de São Paulo. Voo Paloma 397, informação em curso November, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5401 no transponder. Está autorizado no 360, rota conforme o plano. A saída da El Leda Bridge, está 10, controle 20.8, transponder 5401. Afirmativo, confirmando após Bridge, prossegue via pêndulo 16 e segue conforme após. Portão 62, chama pronto para o espectramento, gol no 397. Gente, após Bridge, pêndulo 16, direto, chamará para o estacionamento. Três, dois, meia, copiado. Papapá Mike Eco Delta, confirmando o destino Manati? Autorizado Manati, o nome PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona o padrão 0125, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, a transmissão saiu intercortada. Faça o check no equipamento, reporta novamente para o cotejamento, por gentileza. Mike Eco Delta, por gentileza, agora transfira em 118.95 e reporta para o cotejamento, Mike Eco Delta. T623 estabilizado. Ativo, T623. Agora com a torre na frequência 118.95. 5595, informação November 71. Trip 5595, confirmando nível 140 para Ilhéus. Afirmativo. Autorizado, Ilhéus, nível 140, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona 0260 no transponder, o trip 5595. Trip 5595, autorizado, 140 para Ilhéus, decolando da 10 com curva direita para o perfil da saída Coral. Frequência do controle 120.8, frequência da torre 1895, 0260 no transponder, 3B5595. Correto, remoto 14, chama pronto para o inspecionamento, trip 5595. Para o trip. Lógica Alfa. Salvador, bom dia, tá 3896, descendo para o centro, tem mais informação, novembro. 3896, chegada Maris, tá para 050. 050, chegada Maris, tá 3896. Olympus 337, confirma a transição, B? 1-2-2. 1-2, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel e na hotel reporta para o cruzamento, ajuste 1022, Olímpicos 33. Na hotel reportará para o cruzamento, Olímpicos 33. Posca Alfa, frequência livre para coordenação. Cruzamento 05. Oscar Alfa. Decola. Só um instantinho pra Copa, o Mike Fox Dot Juliet. Afirmativo. O Gol no 983, aguarda apenas um instante pra iniciar o push no 05, aeronave pousando agora no 10 com emergência médica, ok? Só um instantinho pra gente ver pra iniciar. Positivo, eu tô na sua escuta, na 83. 383, solo 17, direita no 219. Direita no 219, 383. Solo Salvador, bom dia, o 3383 de Brana 6. 3383, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 10, parte principal. Alfa Juliette 10, tá 3383. Salvador, bom dia, total 9911, ciente da November, 310 para Fortaleza, está pronto para quatro. Total 9911, Fortaleza 310, número 2 para a cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA, Caju, confirma. Total 9911, só confirmando a rota que possui para Fortaleza. É, direto Momo, direto Cogbo, direto Frote, Paulo Afonso, Abuco. Gente, só um instantinho, vou confirmar com o centro, a aerovia que eu posto aqui é Perusk 58, ok? Só um instantinho, por gentileza, vou confirmar com a mesma, mas provavelmente esteja correto, Momo. Prepare a saída Momo aguardando, o total 999. Afirmativo, Momo Frote aguardando, total 999. O voo no 983, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Positivo, coordenação tem livre post na 983. Só hotel para cruzamento, Olympus 33. Olympus 33, autorizado cruzamento, prosseguindo via Delta, Alfa e reporta novamente antes da taxa e Juliette para ingresso. Iniciando cruzamento, reportará Delta, Alfa. O Mike Foxtrot e a Juliette na escuta. Uma por gentileza radial ideal de saída e quantas milhas você faz de Salvador? Está projetado para evitar formações? Para 3896, autorizado em TAP. Boa noite, TAP 3896. Um instantinho para a cópia, confirmando radial 300 até 445 milhas. Parando a saída Momo, aguarda a cópia, o Mike Fox Trot Juliette. Salvador, 35595 na remota 14 para o posto de estacionamento. 5595 na remota 14 atualizado, reporta ataque. Livre para o posto de estacionamento, reporta o taxi, 35595. Os 33 atentando a aeronave da Gol, a mesma vai adentrar ao pátio 3. Após, está livre Juliette, contornando a área gramada, prossegue via Índia até o ponto de espera da 10, onde espera a torre em 118.95, o ajuste 1022, um bom voo. A gente está aguardando a operação do Gol com o pátio 3, Juliette, Índia, Alfa, ponto de espera, 118.95. Ele vai prosseguir para o pátio 3 ou o Gol vai prosseguir também para... Pode prosseguir via Juliette com cautela, mesmo ainda estar no pushback, só vai adentrar ao pátio 3, não vai interferir com o táxi, quer? Afirmativo, então como número 1, o Nito está ingressando para Juliette, pátio inicial. O Papa Romeu, Mike Fox, Trot, Juliette, pronto, copy? Jardo para Sierra, Sierra, Quebec, Zulu, nível 320, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa direto destino. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5143 no transponder. O 4207 na chegada bom, assim, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1022. O 4207 descendo para 4 mil pés, o ajuste é 1022 na chegada bom, assim, ação e identificação. Tá 3896 descendo para 2 mil pés, o ajuste é 1022, é posto estabilizado o localizador. 2 mil pés, 1022, são 3896. É, liberada a restrição em TAP? Livre da restrição em TAP. Gente, 3896. 22, bom voo. 1022, pátio Índia Alfa, 1895, pode esperar. 93, uma boa tarde, bom dia, boa tarde. Salvador, Xalé 6140, boa tarde para November. Xalé 6140, informação November, confere, é o número 2 para a Copa, Recife 350, prepara a saída Puca, transição Caju aguardando. Puca Caju aguardando. 3896, solicita prodizona para evitar formações. Confirme. Puca 3896, solicita prodizona para evitar formações. 3896, autorizado dona devido à formação. 3896. 190.0. Colagem autorizado para o 2.3.3. Solo Salvador, TP 5.595 com 5.3 a bordo, 4 horas e 30 minutos de autonomia alterna. Porto Seguro está pronto para o táxi. Trip 5595, taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1022, um bom voo. Ok, livre táxi via Pátio Índia Alfa no ponto de espera da 10, chama a Torre 118.95, Trip 5595, obrigado e bom dia. Total 9911, pronto, copy. Afirmativo, Pampa, copy, total 9911. Autorizado Fortaleza, nível 3, 10, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, após prosseguindo conforme a rota do plano de voo. Controla em 120, decimal 8 e aciona 5171 no transponder. Afirmativo autorizado 310, rota conforme Momo Froti com curva esquerda, 12080, controle 5171 no transponder, total 999. Correto, parte 3, chama pronto para push back acionamento total 9911. Estamos prontos para o push acionamento total 9911. O Mike Fox Trot Juliette na escuta? 83 ali, mantendo 0. já acionando, peça iniciar o táxi, ok? Ainda me escuta aguardando. Ok, vamos acionar no local com posterior push, ok? Afirmativo, acionamento no local aguardando push, total 991. Total 991. Prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Perisque 58. Decolada 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5406 no transponder. 350 autorizado Recife, via Perisque 58, vai decolar na Puca Caju, controle 1208, transponder 5406. Correto, portão 2, chama pronto para o estacionamento, Xanem 6140. Vou chamar, correto. É 13, Colos 26, controle 208. Controle 208, Olimpos. E Salvador, boa tarde, Olimpo 33, perfil da TEL. Pro 33, subo para o 200, vou direto, Leda. Guarda direto Leda, Olimpos 33, acendendo para o 200. No 9813, colagem autorizado no 0, vento 190 graus, ano 29. Vento 190, bom, no 9813. Sol. Passando o ATP 5595. Sente. Interseção Delta. Afirmativo, prossegue então o táxi via pátio 3, ingressa no pátio principal, prosseguindo após via Taxiway Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre em 1-18-95, ajuste 1022, bom voo. Inicialmente prossegue o táxi a partir do pátio 3 e reporta para o ingresso do pátio principal, o Mike Fox Atulete. Para o push acionamento, voo 397 no 36. 18.95. 18.95, obrigado, senhor Acabou. Controle o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolou da 197, curvando à direita, acendendo para 1000 pés, é autorizado pro direto de Manati. Mike Eco Delta, direto de Manati, ligue o transponder, não recebo. Acionado 0125, Mike Eco Delta. Autorização de posição 3896. 5595, decolagem autorizado no 0, vento 190 graus, no 39. Livre decolagem no 0, tempo 5593. Reporte 20 milhas fora. Reportará na 20ª milha, Delta. Total 9991 está livre, push, reporta o táxi, empate 3. Afirmativo, está iniciando o push e reportamos para o táxi, total 9991. Pegada Maria, 300-060-598. Fox Juliette, ingressa no pátio principal, taxiando em frente, prossegue na segunda interseção à direita, ok? Via Taxiway Índia. Prosseguindo até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera vai chamar a torre em 118.95. Prossegue aqui para o ponto de espera da 1-0, chamar a torre. Alô, Xané 6140. 6140, prossiga. Confirme, por gentileza, qual seria a aeronave que a gente está aguardando para iniciar? Afirmativo, são duas aeronaves, ok? A aeronave agora passando a retaguarda, prosseguindo o ponto de espera, e o Boeing da Gol já finalizando no meia dúzia, vai prosseguir também o táxi a retaguarda, ok? Brito, papi. Para o táxi, o 1397, 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão, DOB 1322. Taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 9-5, ajuste 1022, um bom voo. Obrigado, Pátio Índia Alfa no ponto de espera da 1-0, 18, 9-5, voo 3-9-10. M1140, coordene com a equipe de solo após a passagem do Goa Retaguarda, autorizado para inspecionamento, reporta táxi. Reporta o Goa Retaguarda, pedido de inspecionamento, Ok. Duda, o 12600, desce até. O 12600 desce para 2000 pés, autorizado, finalizado, é passabilizado. Ok, descendo a 2000 pés na proa de Duda, reportará estabilizado. O 193 tem como incrementar a razão de subida, informa o tráfego da sua frente, cruzando o 115 para o 200. Possível, vai incrementar a razão de subida 93. São 3896, táxi é via Alfa, e reporta antes seu táxi Juliette para ingresso. Motorante da Juliette, 3896. A linha mantém o 1-0 após a rolagem de sucesso na pista. A linha mantém o 1-0 após a rolagem do sucesso. Debris de 983, está presente. Apenas uma sugestão, o brilho do papi durante o dia, principalmente com o sol de proa, deve ser o máximo, e à noite o mínimo. Normalmente o pessoal faz o contrário, câmbio final. Muito obrigada pela sugestão, agora mesmo eu estou aumentando no máximo. Obrigado. T5595, solicita desvio à esquerda para 170, evitando formação. 20, autorizado de após vivo e coral. Faz desvio, vou coral 5595. Tempos 33, está passando o Dael, agora vai chamar o canal Tango 18, alterna Tango 105. Afirmativo, Tango 18, Tango 105, Olympus. Gol 1983, grato pela colaboração, chama-se Recife na frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325, 1983, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Mike Foxtrot, Juliette. Mike Foxtrot, Juliette, contato Ratazzo para o 320, perfil da Momo. Para o 320, no perfil da Momo, Mike Foxtrot, Juliette. Equipe 5595, reporte, voando coral. Reporte, voando coral. O total 991, está com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, está alternando Natal. Total 991, inicialmente táxi via parte 3, reporta para o ingresso parte principal. Vai aguardar apenas o aeronave da Avianca finalizar o push no 4, ok? Afirmativo, aguardando o Avianca, ok? Total 991. Então 3896, Juliette 62.